nascemos no ovo, que vivemos na fazenda, que cantamos no cococoral. Nós, Lola, Lilique, Zazá, uma tripla sertaneja. Levamos a vida a cantar e vamos nós. Vamos junto com a Lipe, o cavalo muito legal. A gente aonde é longe faz o baixo no cococoral. Vamos junto com a Lipe, o cavalo muito legal. Leva a gente aonde é longe faz o baixo no cococoral. E quem vem lá, quem vem lá? Quem conhece a gaita já sabe quem tá tocando. Quem conhece a gaita já sabe quem tá tocando. Júlio chacoalhando e olha o cococococó começando. Tá na hora do cocoricó, tá na hora da turma do Júlio. O Júlio na gaita e a bicharada no vocal, cantando rock rural, cocoricó. O Júlio na gaita e a bicharada no cococoral, cocoricó, cocoricó. E agora? E agora, a história de um cocoricó que a gente fez em Carangola. História que parece uma sacola, dentro dela tem outra história. Vai começar, começou.